salve. Aqui além da rima rap, mandando salve pra quebrada. Parque Roosevelt, Jardim Petrópolis, Jardim Progresso, Santa Edvirges. Salve, salve, Parque dos Monstros, é nóis, cês tá ligado. O bagulho é louco, e nós é mais louco ainda. Vai sentindo o peso. Além da rima, nós é rua sim, mas não porque ouvimos e curtimos a parada, mas porque crescemos aqui sem ter calçada. Na quebrada, luz da torre destaca no breu. Pelo Roosevelt, vou com a rapa ou só Deus e eu. Entendeu? Chão, da pracinha ao campão. JP, correria dos moleques ladrão. Pro chegado eu vou mandando salve, salve. Fazendo Zé pro vincuzão bater a nave. Neguinho, daqui dá pra ver as nações norte. Os boy a milhão nas motos loucos, estigo os coiotes. Pena do Talibã, só os vilão. Agradecendo que hoje é Nike, que era pé vermelho do Derrame, não. Então, vai lá pra praça, curtir, trutar. Eles morrem na guerra e nós vivem na luta. Mil grau e tanta fita que é o que nós atura. Pois é, a vida é louca e quem disse que nós quer cura? Ha, ha, ha. Original, periférico, não aceito genérico. No sapato eu vou pra não virar. Não que eu queira ser melhor, mas minha trilha sonora é do gueto. A sua é Michel Teló. Se quer chegar é só ter respeito. Se for maloca como nós, já tá aceito. Se vem do centro é só subir sentido Bela Vista. Cabo Bela, Vista Torre, então mão aqui está. Quebrada do interior paulista. Nas esquinas com a função do ídolo e testar. Subindo o Bauru, nem Capão, nem Soweto. Eu sou terra de plebeu, Roosevelt daquele jeito. De onde nós vem? Da zoa de terra ou de asfalto. Habitat natural dos vagabundos. De onde nós vem? Sei quem é quem. Entre os Neymar e os Beira-Mar, vários tem. De onde nós vem? Gueto do interior de Sampa. Só sendo louco pra mim trocar com a banda. Jardim Petrópolis, Roosevelt. Aumenta o som que faz tremer a terra de plebeu. Dos terrenos baldio, enroscando os pipa no fio. Vou cortando pelos trio pra escapar dos moedio. Futebolzinho de golzinho, tumultuando a rua. Se cê não vem de onde nós vem, sua maldade é crua. Virando as esquinas, os moleque de bike empina. Já se imagina, tá numa 300 fazendo mala pras mina. Coidão de lata é prata sem disfarçar. Até de plebeu, vacilona e descarta. Só sobra louco que nem eu. Do skate a bike, do descalço aos Nike. Dos malocas parte dos b-boy. Quem representa com Mike? Os mano tá lá soltando fumaça pro ar. Os moleque de board de rolê tentando voar. Só preto tipo A. Faz o ruim de quebrar, estilo bem de quebrar. Aprendendo com as quedas. A moeda faz o mundo aqui girar. Quando não tá presente, faz vários daqui pirar. Na precisa eu já vi vários truta vacilar. Errar com as suas mãos na própria cela se trancar. Aqui não pode ramelar. Quem nasce na quebrada tem que saber respeitar. Quem tá no bar, quem tá no corre, quem tá de porre, quem é vagabundo, irmão. Respeita todo mundo, mas não se esqueça que respeito é pra quem tem. E de onde nós vem, cada um sabe o valor que tem. Da rua de terra ou de asfalto, habitat natural dos vagabundos. De onde nós vem, sei quem é quem. Entre os Neymar e os Beira-Mar, vários tem. De onde nós vem, gueto do interior de Sampa. Só sendo louco pra me trocar com a banda. Jardim Petrópolis, Roosevelt. Aumenta o som que faz tremer a terra de plebeu. Mm-hmm.